andressedesmoral.com. Chegou o chefe do piseiro em nome de Fabo Produções. Charles Sam gravando tudo ao vivo, papai. Chama Juninho. Alô, meus vizinhos chatos aqui, ó. Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato. Quando ligo meu som, ele fica logo irado. Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato. Quando ligo meu som, ele fica irritado. O disco 9-0 me denunciando, chamando a polícia, me esculhambando. Fala que eu não presto, só faço zoada. Puta que pariu, vizinho, que coisa mais chata. Ô vizinho chato, ô vizinho chato, para de perturbar. Ô vizinho chato, ô vizinho chato, ô vizinho chato. Agora aumenta o som, só que tem vizinho. Vai! Ô vizinho chato, ô vizinho chato, para de perturbar. Ô vizinho chato, ô vizinho chato, ô vizinho chato. Agora aumenta o som, só que tem vizinho chato. Meu parceiro Claerte Canil G3, o melhor de Feira de Santana. Da Bahia pra todo o Brasil, papai. Chegou o chefe do piseiro em nome de Favor Produções. Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato. Quando ligo meu som, ele fica logo irado. Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato. Quando ligo meu som, ele fica... Vai! O disco 9-0, me denunciando, chamando a polícia, me esculhambando. Fala que eu não presto, só passo zoada. Puta que pariu, vizinho, que coisa... Vai! Ô vizinho chato, ô vizinho chato, para de perturbar. Ô vizinho chato, ô vizinho chato, ô vizinho chato. Agora aumenta o som, só que tem... Vai, Charlie! Ô vizinho chato, ô vizinho chato, para de perturbar. Ô vizinho chato, ô vizinho chato, ô vizinho chato. Agora aumenta o som, só que tem... Aumenta o paredão, soneca paredão, o melhor da Bahia. Show na bota, papai! LS Produções, a marca do sucesso. Carlos e Luiz, meu patrão. André Cidês. Que é isso, rapaz? De Rick e Coara.